colégio alguns pega, quando chega em casa nega. É a rinite de merda, culpa do clima da serra. Até aí tudo bem, só um beck que tem. Dias passam, anos passam, vício chega e tu nem se dá conta, acha que é do estilo que nem boné. Então tá bom, então repara no palco qual é que é. Língua pesada, boca seca e um show, duas garrafas d'água. Exaustão, pera, é alguma coisa que tá errada. Flow começou a embaralhar, ah não porra, aí não dá. Só te usava nas festas, agora uso pra gravar. Minha cabeça já tá feita, tchau maconha, vai com tchá. Não preciso da fumaça pra ser louco e arregaçar. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Mas o álcool que falar é legal, tão o que há. Não deve fazer tão mal, senão seria ilegal. Então assim eu cresci bebendo espuma e com free aceso na minha frente, dando aroma ao ambiente. Aos 17 conheci meu amigo beberrão, que bebia umas doses e já caía no chão. O seu pai tinha problema com a maldita cachaça. Minha relação aprofundou com o destilado da garrafa. Era bom pra se soltar, aloprar e agitar. Comecei a beber mais e a vomitar, nada demais. Mesmo assim tava na pastinha, controle era sagaz. Era o que eu pensava, não via que ele enganava. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Acordando minha mãe na madruga no escuro, com o barulho do vômito no vaso e eu dando murro na parede, porque meu estômago enlouqueceu. Quer sair pela boca, lá vem mais um dia de sopa. Minha família começa aos poucos se preocupar, começam até orar porque me fazem relembrar do meu querido avô que morreu de cirrose. Esse é o caminho que vou, não mais temei na neurose. Afinal também perdi um grande amigo MC por essas merda de droga que te ilude e te sufoca. Elas começam com gole e te levam ao primeiro porre, depois apostam tua vida, se tu sobrevive ou morre. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Almas embriagadas, chapadas, embaladas, ruas e quebradas, com a mente deturpada. Assim eu cresci, assim sobrevivi. Voari, vigário MC, dois caixões entorpecentes campeões. Voari, vigário MC, dois caixões entorpecentes campeões.